sexto ponto, o timbre instrumental dentro do contexto das causalidades. Nós temos visto quanto é difícil, às vezes, reconhecer um timbre instrumental se o som está isolado e separado do seu contexto. Em compensação, o menor acidente de execução devolve sem equívocos toda a sua configuração. Podemos dizer agora que há um excesso de timbre, mas esta palavra empregada agora dentro de uma toda outra acepção. Não se trata mais de uma análise dos efeitos segundo os critérios harmônicos e dinâmicos, mas de uma volta à anedota causal reveladas pelos síndices sonoros. O excesso de timbre, no sentido de causalidade, pode agora atrapalhar as relações musicais possíveis entre os objetos. Pelo contrário, afastando-se suficientemente as causalidades, nós vamos ver que é possível comparar musicalmente aspectos de objetos altamente heterogêneos. Eis, por exemplo, dois objetos complexos que têm relações harmônicas. Trata-se de porções terminais de dois exemplos sonoros provenientes, um de percussão em folha de metal e o outro de um som simulado no piano. A comparação das porções iniciais ilustra indiscutivelmente a imitação, e nela não há mais do que um interesse anedótico. Outro exemplo, aqui são as partes finais que têm relações harmônicas. E eis sua anedota causal relatada pelas partes iniciais. O contexto é, pois, de uma extrema importância quando comparamos objetos. É assim que reforçaremos ainda as relações harmônicas se, em lugar de comparar lado a lado as porções iniciais, vamos dispô-las uma ao inverso e a outra no sentido normal. Conclusão. Nossa proposta, depois de alguns instantes, fugiu do domínio que tinha se determinado. Comparando bandas passantes, ou dinâmicas, elementos do objeto físico, com a percepção de um timbre, elemento do objeto musical, continuamos o estudo das relações entre música e acústica. Mas, quando fazemos intervir o contexto das causalidades, nos centramos na psicologia da audição propriamente dita. Agora temos que fazer uma escolha entre duas maneiras de ouvir, quer um som como índice das causas que o produzem, quer um objeto sonoro em senso estrito. É por esta audição reduzida que nós temos consciência do objeto por ele mesmo, que nós nos esforçamos em descrevê-lo por confrontação com outros objetos. Descrever um objeto é falar de sua forma, compará-lo com outros e definir seu tipo. Estamos agora às portas da morfologia e da tipologia.